Ficheiro 23, página 207. Fui acordada pelo cheiro da comida. Desta vez, ao abrir os olhos, estava tonta e desorientada. Uma sensação instintiva de pânico levou as minhas mãos a tremerem mais uma vez, antes de recuperar em pleno a consciência. No chão, ao meu lado, estava o mesmo tabuleiro com as mesmas oferendas. Conseguia ver e ouvir Jep. Encontrava-se sentado de lado, junto à caverna, a olhar em frente para o longo corredor e a assobiar em surdina. Sentei-me e arrepanhei a garrafa de água já aberta, instigada por uma sede ardente. Bom dia, cumprimentou Jeb, acenando-me com a cabeça. Fiquei gelada, com a mão na garrafa, até ele virar a cabeça e recomeçar a assobiar. Só agora que sentia uma sede menos desesperada, dava conta do travo esquisito e desagradável da água. Condizia com o sabor acre do ar, mas era um pouco mais intenso. O sabor penetrante mantinha-se incontornável na minha língua. Comi muito depressa, deixando desta vez a sopa para o fim. Agora o estômago já reagia de forma mais agradável, aceitando a comida de melhor vontade. Mal chegou a gorgolejar. Contudo, o meu corpo tinha outras necessidades neste momento em que as mais vitais estavam saciadas. Percorri com o olhar o meu buraco negro e atrofiado. Não havia quaisquer opções à vista. Só que mal conseguia conter o pavor ao pensar em revelar o meu pensamento e fazer o pedido àquele amável, embora bizarro, Jeb. Baloicei-me para a frente e para trás, indecisa sobre o que iria fazer. As ancas doíam-me por as manter vergadas contra a forma abaulada da gruta. Proferiu Jeb. Ele observava-me de novo, com o rosto mais corado do que o habitual, sob a barba branca. Estás aqui presa há um bom bocado, comentou. Precisas de sair? Assenti com a cabeça. Também me fazia bem espairecer. Falava num tom animado. Pus-se de pé com uma agilidade surpreendente. Arrastei-me até à borda do buraco, mirando-o com cautela. Vou mostrar-te a nossa pequena casa de banho, prosseguiu ele. Agora, devo dizer-te que vamos ter de passar por uma espécie de praça principal, se é que se pode chamar assim. Não te preocupes, nesta altura acho que já todos devem ter percebido a mensagem. Passou a mão pela carabina num gesto instintivo. Tentei engolir em seco. A bexiga estava tão cheia que me causava um mal-estar permanente e impossível de ignorar. Mas desfilar, mesmo no meio do enxame de assassinos furiosos, ele não podia limitar-se a trazer-me um balde? Jeb avaliou o pânico de que transparecia dos meus olhos. Viu o meu estremecimento instintivo, recuando para o interior da cavidade, e repuxou os lábios num trejeito meditativo. Depois deu meia volta e começou a descer pelo corredor escuro. Vem comigo, chamou, sem verificar se eu lhe obedecia. A imagem de Kyle a dar comigo ali, sozinha, passou de repente pela minha cabeça e um segundo depois já ia no encalço de Jeb, içando-me desajeitadamente pela abertura e seguindo a coxear sobre as pernas hirtas, tão depressa quanto conseguia, para não o perder. Era horrível e maravilhoso voltar a endireitar-me. A dor era atroz, mas o alívio ainda era maior. Estava mesmo atrás dele quando chegámos ao fundo do corredor. A escuridão assomava-se através da saída alta, num formato meio oval. Fiquei hesitante a olhar para trás, na direção do pequeno candeeiro que ele tinha deixado pousado no chão. Aquela era a única luz da gruta às escuras. Deveria levá-lo? Ele apercebeu-se da minha paragem e virou a cabeça, espreitando por cima do ombro. Acenei com a cabeça em direção ao candeeiro e voltei a olhá-lo. Deixa-o ficar, eu conheço o caminho. Estendeu-me a mão livre. Eu guio-te. Fitei a mão por um longo momento e depois, sentindo a bexiga impaciente, depositei lentamente a minha mão sobre a dele, mal lhe tocando, tal como faria com uma cobra, se qualquer razão me impelisse a fazê-lo. Djeb foi-me conduzindo através da escuridão, com passos rápidos e seguros. A seguir ao túnel extenso, havia uma série de curvas desnorteantes em direções opostas. Quando contornámos mais um V apertado do caminho, percebi que estava inevitavelmente a descrever uma volta completa. Tive a certeza de que aquilo era propositado e que era essa a razão que levara Djeb a deixar o candeeiro para trás. Ele não me queria dar demasiada informação sobre como encontrar o caminho de saída deste labirinto. Senti curiosidade em saber como o lugar tinha surgido, como Djeb o encontrara e como os outros tinham vindo cá parar. Mas comprimi os lábios, mantendo-os unidos. Tinha a noção de que o melhor a fazer neste momento era manter-me em silêncio. Não sabia o que podia esperar. Mais uns escassos dias de vida? Apenas uma interrupção do sofrimento? Restaria qualquer outra coisa? Tudo o que sabia era que não me sentia pronta para morrer, tal como já dissera a Melanie. O meu instinto de sobrevivência estava tão desperto como o dos humanos comuns. Demos outra volta e fomos atingidos pela primeira luz. À nossa frente via-se uma fenda alta e estreita, iluminada pela claridade de outra sala. Ao contrário do pequeno candeeiro da gruta, esta luz não era artificial, era demasiado branca e genuína. Não conseguíamos avançar lado a lado pela passagem estreita da rocha. Jeb seguia à frente, rebocando-me mesmo atrás. Assim que cheguei ao fim e comecei de novo a ver, libertei a minha mão do aleve aperto do meu guia. Ele não teve qualquer reação, a não ser colocar a mão novamente sobre a arma. Encontrávamo-nos num pequeno túnel, atingido por um clarão brilhante, proveniente de uma entrada irregular em arco. As paredes eram compostas pela mesma rocha porosa e avermelhada. Agora já ouvia vozes. Eram baixas e menos alvoroçadas do que as escutadas no meio do alarido da turba de humanos. Neste momento, ninguém estava à nossa espera. Tinha de me limitar a imaginar a reação à minha aparição com Jeb. As palmas das minhas mãos estavam frias e úmidas. A respiração era irregular e ofegante. Inclinei-me o máximo para Jeb, sem realmente lhe tocar. Tem calma, murmurou ele, sem se voltar. Eles têm mais medo de ti do que tu deles. Duvidava disso. E mesmo que houvesse um fundo de verdade, o medo transformava-se em ódio e violência no coração humano. Não vou deixar que ninguém te faça mal, disse Jeb por entre dentes, ao chegar junto à arcada. De qualquer maneira, é melhor começares a habituar-te a isto. Ia perguntar-lhe o que significava aquilo, mas ele avançou para a sala contígua. Segui cautelosamente atrás dele, quase a ladeá-lo, procurando o esconderijo do seu corpo tanto quanto possível. A única coisa que me custava mais do que penetrar na sala era ser deixada para trás e ser apanhada sozinha ali. Um silêncio súbito assinalou a nossa entrada. Estávamos de novo na caverna brilhante e gigantesca, aquela para onde me tinham levado primeiro. Há quanto tempo fora isso? Não fazia ideia. O teto continuava a parecer demasiado resplandecente, impedindo-me de descobrir de onde provinha a luz. Antes, não me tinha dado conta, mas as paredes não eram contínuas. Dúzias de frestas irregulares davam acesso a túneis adjacentes. Algumas aberturas eram enormes, enquanto outras mal davam para um homem passar curvado. Algumas eram naturais e outras, se não tinham origem por intervenção do homem, tinham sido pelo menos retocadas por mãos humanas. Nas reentrâncias destas frechas, várias pessoas ficaram a olhar para nós, paralisadas a meio de movimentos de entrada ou saída. Na zona a descoberto, havia ainda mais gente, apanhada no meio de um qualquer movimento que a nossa entrada interrompeu. Uma mulher, dobrada pela cintura, curvava-se em direção aos atacadores. O braço inerte de um homem, erguido para demonstrar um qualquer ponto ao seu companheiro, pendia no ar. Outro homem oscilou, perdendo o equilíbrio devido à paragem súbita. O pé dele pousou bruscamente no chão enquanto lutava para não cair. O estrondo da queda foi o único ruído que se ouviu naquele imenso espaço. O som ecoou por toda a sala. Era perfeitamente errado sentir-me reconhecida àquela arma horrorosa nas mãos de Jeb, mas sentia-me. Sabia que sem ela provavelmente teríamos sido atacados. Estes humanos não teriam problemas em ferir Jeb, se isso equivalesse a apanharem-me. Mesmo assim, e apesar da carabina, podíamos ter sido atacados. Jeb só conseguia fazer um disparo de cada vez. A imagem tornou-se tão sinistra na minha cabeça que não consegui suportá-la. Tentei prestar atenção ao que me rodeava mais de perto e que já era bastante mau. Jeb parou um instante, com a carabina erguida à altura da cintura e apontada para fora. Olhou atentamente em redor da sala, parecendo prender cada uma das pessoas com o olhar. Encontravam-se ali menos de 20. A operação não lhe levou muito tempo. Quando a deu por terminada, caminhou em direção à parede externa da caverna. Segui na sua pegada, com o sangue a pulsar-me nos ouvidos. Ele não atravessou a caverna, mantendo-se próximo do contorno da parede. Interroguei-me sobre a razão daquele percurso, até distinguir um enorme quadrado de terra mais escura a ocupar o centro do espaço. Uma zona bastante ampla. Não se encontrava ali ninguém. Eu estava demasiado assustada para fazer outra coisa que não fosse registar aquela irregularidade. Nem sequer aventei qualquer explicação. Vários movimentos acompanharam a nossa travessia da sala silenciosa. A mulher curvada endireitou-se, virando-se pela cintura para nos seguir com o olhar. O homem que fazia o gesto dobrou o braço sobre o peito. Todos os olhos se semicerraram e todos os rostos endureceram em expressões de raiva. Mas ninguém se moveu na nossa direção e ninguém falou. O que quer que Kyle e os outros tivessem dito a estas pessoas sobre o confronto com Jeb parecia ter surtido o efeito que ele esperava. Ao passarmos entre a selva de estátuas humanas, descobri, numa fresta, Sharon e Maggie a olharem para nós de boca escancarada. Exibiam uma expressão vazia e um olhar frio. Não olhavam para mim, apenas para Jeb. Este ignorou-as. Parecia que tinham decorrido anos, quando por fim alcançámos o ponto mais remoto da caverna. Jeb dirigiu-se a uma saída de tamanho médio, negra em contraste com a luminosidade da sala. Os olhares nas minhas costas provocavam-me um formigueiro na cabeça, mas não ousei sequer olhar para trás. Os humanos permaneciam em silêncio, mas eu temia que nos pudessem seguir. A escapada para a escuridão de uma nova passagem acabou por ser um alívio. A mão de Jeb tocou-me no cotovelo para me guiar e eu não estremeci nem me desviei. O rumor de vozes extinguiu-se atrás de nós. Correu melhor do que eu esperava, murmurou Jeb entre dentes, enquanto me conduzia pela gruta. Estas palavras surpreenderam-me, e fiquei contente por ignorar a sua previsão do que poderia ter acontecido. O chão começou a descer sobre os meus pés. Mais à frente, uma luz baça aliviou-me da cegueira total. Aposto que nunca viste nada parecido com esta minha casa. Jeb falava de novo mais alto, com o tom familiar que usara antes. É mesmo impressionante, não achas? Fez uma pequena pausa, para o caso de eu querer responder-lhe. E depois continuou. Dei com este sítio na década de 70. Bom, ele é que deu comigo. Caí pela chaminé da sala grande. Podia ter morrido. Mas tenho a grande sorte de ser muito resistente. Levei algum tempo a encontrar a saída. Quando consegui, estava tão esfomeado que até conseguia comer rochas. Nessa altura, eu era o único que ainda restava no rancho, pelo que não havia ninguém a quem o pudesse mostrar. Explorei todos os recantos e frestas e avaliei as possibilidades. Concluí que era uma boa carta a ter na manga. Para o que desse e viesse. É assim que nós, os Striders, somos. Gostamos de estar prevenidos. Passámos pela luz baça. Provinha de um orifício no teto, do tamanho de um punho, que projetava uma pequena auréola de claridade sobre o chão. Quando a deixámos para trás, distinguimos um outro foco luminoso mais à frente. És capaz de sentir curiosidade? Sobre como tudo isto apareceu. Outra pausa, mais curta do que a primeira. Eu sei que senti. Andei a fazer umas pesquisas. São tubos de lava. Imaginavas algo mais impressionante? Isto era um vulcão. Bom, ainda é um vulcão, acho eu. Não está propriamente morto, como irás ver. Todas estas grutas e buracos são bolhas de ar apanhadas pela torrente de lava. Nas últimas décadas, dediquei-me a trabalhar aqui. Em parte foi fácil. A interligação dos tubos exigiu apenas algum esforço. Noutros pontos, foi preciso usar mais imaginação. Viste o teto da sala grande? Foram precisos anos para o colocar como deve ser. Gostaria de lhe perguntar como. No entanto, não conseguia arranjar coragem para falar. O silêncio era mais seguro. Ao chegarmos a uma curva apertada, o chão começou a inclinar-se ainda mais. O terreno formava uns degraus toscos, mas de aparência suficientemente segura. Jeb começou a descê-los à minha frente, com uma expressão confiante. À medida que penetrávamos mais para o fundo, o calor e a umidade iam aumentando. Fiquei tensa ao ouvir de novo uma mistura de vozes. Desta vez, vindas da minha frente. Jeb deu-me uma palmada afável na mão. Vais gostar desta parte. É sempre a preferida de todos, garantiu. Um arco, amplo e aberto, tremeluzia com uma luz oscilante. Esta tinha a mesma tonalidade, pura e branca, da luz da sala grande, mas agitava-se num movimento rítmico e invulgar. Assustou-me. Tal como tudo que não conseguia entender nesta caverna. Aqui estamos, proferiu Jeb, entusiasmado, impelindo-me pela arcada. O que te parece?